Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo. Começo aqui uma secção de Classicamente. Digamos que em relação ao podcast Classicamente, seria um subpodcast. Não sei se esta palavra existia, se não existia, acaba de ser inventada. Chamei-lhe Classicamente do Contra. Percebe-se facilmente que seja classicamente um nome que herdou do podcast pai. E porquê do Contra? Neste momento, para esta pergunta, não tenho uma resposta totalmente clara, mas ao longo dos vários episódios isto há de esclarecer-se. Espero que sim. Vou começar a série do Contra falando de um homem do Contra. Tinha de ser, não é? Um homem que pagou com a vida o ser do Contra. Viveu no século XVI, era italiano e deu pelo nome de Giordano Bruno. Classicamente, do Contra. A 17 de fevereiro de 1600, em Roma, centenas de pessoas assistiram a um espetáculo nada recomendável. A mando da Santa Inquisição, um italiano foi queimado vivo. Chamava-se Giordano Bruno e foi levado à fogueira naquela que é atualmente uma das mais movimentadas praças da cidade papal, o Campo dei Fiori, em português o Campo das Flores. Aqui eram executados os condenados pela Inquisição. Desde 1899, nesta praça, um monumento recorda este mártir do livre pensamento. Não tenho conhecimento de que algum papa alguma vez tenha depositado um ramo de flores junto da estátua, mas talvez lhes ficasse bem fazê-lo. Adiante. Como se sabe, a Inquisição, também conhecida como Tribunal da Santa Inquisição, Santa Inquisição, pois Santa, a Santa Inquisição é uma instituição político-religiosa criada na Idade Média pela Igreja Católica para perseguir e castigar quem não se ajustasse à doutrina da Igreja. Ficou para a história como símbolo da intolerância e da repressão. Existe atualmente ainda, mas com outro nome, Congregação para a Doutrina da Fé. Mas voltemos a Giordano. De que o acusava a Santa Inquisição? De heresia e blasfémia. De ser, abro aspas para citar o Santo Ofício, herege, impenitente, pertinaz e obstinado. Assim, tal e qual, além de professar ideias contrárias à doutrina da Igreja de Roma, fazia-o de modo impenitente, pertinaz e obstinado. Veja-se só, aqui entre nós, o grande mal de Giordano era pensar, defender as suas ideias com muita paixão, argumentar as suas teorias. E quando se pensa, o perigo da heterodoxia espreita em cada esquina. Nesta arrepiante história, arrepia ainda mais, se mais é possível arrepiar, que Giordano Bruno, que era frade dominicano, teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, astrónomo e refilão, Giordano Bruno era um crente profundo e até um frade sem vida sexual depravada, nem filhos, coisa que nem todos os eclesiásticos se poderiam gabar. Mas, como veremos a seguir, é precisamente na crença em Deus, mais do que na ciência, que ele fundamenta a teoria pela qual é mais conhecido ainda hoje. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, ela dava gargalhada. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, ela dava gargalhada. Foi condenada pela lei da Inquisição. Se Giordano Bruno é de certeza um crente e um crente extraordinário, é da por que razão foi ele acusado e cruelmente executado. A Inquisição acusou-o de 8 heresias, as principais, 2 filosóficas e 2 teológicas. Os historiadores consideram muito provável que Giordano Bruno tivesse ofendido a Igreja ao escrever o livro onde defendia que o universo é infinito, que as estrelas têm os seus próprios planetas e que a vida floresce também nesses outros planetas. Bom, é aqui que nenhum inquisidor nos ouve, então, e o universo não é infinito? Prossigamos. Uns anos antes, um polaco já tinha contrariado as doutrinas da Roma Católica e da astronomia oficial de então. Esse polaco dá pelo nome de Nicolau Copérnico. Era um homem culto, conhecia 4 idiomas, cursou estudos de Direito e Medicina, escreveu tratados de Economia e exerceu cargos diplomáticos em diferentes momentos da sua vida. Mas, sem dúvida, onde se destacou foi na astronomia. Copérnico, que, como já se disse, também não alinhou piamente nas doutrinas da época, Copérnico também era crente, profundamente, intimamente, visceralmente crente. Segundo ele, o universo foi criado por Deus a partir do nada e o Todo-Poderoso é o garante da ordem e inteligibilidade desse universo. E acrescenta que quem contemplar essa ordem só pode, aspas, admirar o artífice de todas as coisas. Ou seja, aparentemente não há aqui nenhuma heresia, certo? Sim, não. Aí não há. Mas, na verdade, o polaco também desalinhou da linha traçada por Roma. Acabou por ter melhor sorte do que Giordano Bruno, não teve nenhum conflito com a Igreja Católica, em boa parte porque o seu livro maldito foi publicado quando ele já estava no leito da morte, e depois porque a censura da Igreja Católica levou algum tempo a perceber-se das implicações da sua teoria. Esse livro tinha o título Acerca da Revolução das Esferas Celestes. Quando foi publicado, tinha acrescentado um prefácio, escrito não se sabe bem por quem, mas não pelo autor, onde se menorizava o alcance das teorias aí apresentadas, o que ainda assim não livrou de ser colocado na lista dos livros proibidos por Roma, o famoso Index, decorridas umas dezenas de anos sobre a morte do autor. Foi considerado, abro aspas, falso e, além disso, contrário às Sagradas Escrituras. Ficou no Index como livro proibido até ao século XIX. A teoria de Copérnico que aqui nos interessa resume-se assim. O centro do universo não é a Terra, como então se defendia oficialmente. O centro do universo é o Sol, e a Terra gira em volta do Sol e não o contrário. Pode parecer que não há nada de especial nesta ideia, que Giordano Bruno também aceita, embora, como veremos, avance mais. Não parece, mas há. O heliocentrismo, nome porque é conhecida esta teoria, é uma ideia revolucionária em vários domínios. Em primeiro lugar, rompe drasticamente com a visão do universo dominante durante muitos séculos e até então. Como é evidente, rompe até com o que vemos. Então a gente não vê que o Sol se move, não o vemos nascer num lado e pôr-se no outro. Além disso, esta teoria tirava a Terra de um lugar central, rebaixando-a a um mero planeta entre outros. Compañero, que preocupaciones vivir para la gente. Eso he nacido independiente, guiando contra la corriente, sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué, que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. La que sepa llevarme. Em terceiro lugar, no plano teológico, chocava com a ideia, descrita nas Sagradas Escrituras, de que era o Sol que rodava em volta da Terra. Não esqueçamos que as Escrituras são sagradas porque, segundo Roma, são a palavra de Deus revelada aos homens, um Deus que não poderia enganar-nos acerca do que as coisas são. De passagem, uma nota. Os líderes da Reforma Protestante, tanto os luteranos como os calvinistas, também foram contra a ideia de que o Sol era o centro do universo e, portanto, contra os seus defensores. A razão está em que os reformadores também se baseavam numa interpretação literal de certos textos bíblicos. Surpreendentemente, nos nossos dias ainda há quem defenda que a Bíblia é sempre exata, mesmo quando se refere a fenómenos naturais. Às vezes, bolas, tem-se a impressão de que o tempo enferrujou algumas cabeças. Passaram vários séculos sobre estes acontecimentos e a incultura científica continua a ser preocupante. Por exemplo, um inquérito da Time, feito em 2014, revelou que um quarto dos estadunidenses ignora que a Terra gira em torno do Sol. E, no entanto, ele se move, como prova o Galileu. E, no entanto, ele se move, como prova o Galileu. E no entanto, ele se algumas move... histórias bíblicas indicam que o Sol se move em torno da Terra. Uma dessas histórias é do livro de Josué, um dos livros da Bíblia. Conta que Yahvé, que era o Senhor Deus dos israelitas, e Yahvé fez parar o sol para que o exército de Josué derrotasse completamente os reis lá da zona. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Ora, como diria o outro, isto é elementar, meu caro Watson, perdão, meus caros astrónomos. Se Deus fez parar o sol, se o sol parou é porque o sol anda, onde está a dúvida? Outro livro bíblico, Eclesiastes, ensina que, abro aspas, o sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. Portanto, está tudo dito. Tanto Giordano como outros defensores do heliocentrismo sabiam disto. Copérnico sabia, Galileu também sabia, mas ele, quando foi a sua vez de se sentar no banco da Inquisição, deve-lhe ter cheirado a fumo do campo das flores, e tratou de ser prudente e medir bem as palavras, no que só fez bem. Apesar de saberem que o heliocentrismo contrariava as escrituras, nenhum deles via no heliocentrismo qualquer incompatibilidade com a fé cristã, com a sua fé. A resposta de todos é genericamente esta. Há que distinguir os conhecimentos científicos dos ensinamentos bíblicos. A Bíblia não é um livro de ciência, é um livro escrito em linguagem que toda a gente entenda. A ciência, por outro lado, escreve-se para os cientistas. A aparente incompatibilidade, e vou citar livremente Copérnico, a aparente incompatibilidade é causada pelos maus intérpretes das Sagradas Escrituras, os charlatães ignorantes que maldosamente distorcem o seu sentido. Negócio, charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro a tostão, enriquece o charlatão. Resumindo, Copérnico tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol nesse centro, mas fechou esse universo. O astrónomo acreditava num universo fechado, finito, ainda que muito grande, formado por 8 esferas concêntricas com o Sol no centro e os restantes astros girando à sua volta. Bem, com esta hipótese da existência de outros planetas e possivelmente outras civilizações, a Igreja ficou nos braços com um menino complicado. Havendo outras civilizações, teria de haver outros cristos para salvar todas essas civilizações. Giordano segue Copérnico, mas abriu esse mundo fechado, abriu ao infinito. E como é que ele chega aí? Diga-se claramente, o dominicano herege não utilizou qualquer instrumento científico nem escreveu a mais pequena equação matemática. Que raio de caminho o levou então a uma visão completamente nova do universo com a qual o pensamento astronómico entrou numa nova era? Pois o dominicano herege chegou lá especulando, tal e qual, especulando. Raciocinou como crente, assim, Deus é infinito. Mas se Deus tivesse limitado à criação de uma única Terra, de um único Sol, Deus teria sido limitado na sua criação. Ora, é inconcebível que Deus seja limitado. Portanto, temos de concluir que existe uma quantidade de mundos num universo infinito em grandeza e que Deus está infinitamente presente em cada coisa. Em suma, o universo é infinito porque vem do poder infinito de Deus. Bem, É verdade que este Deus de Giordano Bruno tem pouco que ver com o Deus da tradição bíblica, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que enviou o seu filho para nos salvar e que lê os nossos pensamentos, castiga os pecados, responde às orações. Mas que raio é? Este é o Deus de um filósofo crente? Por que raio de diabo e Espírito Santo, que sopra doutrinas infalíveis ao ouvido do Papa, não lhe explicou que matar um homem daqueles era um crime? É certo que a fé do dominicano era sui generis, muito sui generis mesmo, ainda mais se pensarmos que estamos no século XVI. Não entendia isto da Santíssima Trindade, como é que três pessoas, podem ser um só Deus, uma espécie de três em um. Torcia também o nariz à virgindade da Virgem Maria. Bom, neste ponto, digo eu, Giordano não raciocinava bem. Ora, vejamos. Se Maria é a Virgem Maria, então Maria Virgem. Mais uma vez estou a ser irónico. Além disso, Giordano menosprezava o papel dos santos, que lhe parecia uma espécie de intermediário sem uma função clara. Afirmava que Cristo fazia falsos milagres. Não sei se Giordano incluía no rol dos falsos aquele milagre que transformou a água em vinho e algo que se sabe, em vinho de boa colheita. Disse até que Giordano se ria do Papa. Quem nunca senti vontade de se rir de algumas figuras e até de alguns conselhos com que os chefes de Estado do Vaticano às vezes nos brindam. Em suma, a Inquisição deve ter achado aqui matéria suficiente para que Giordano fosse queimado, não uma vez, mas muitas vezes. Eu pretendo de ser um filósofo, não um teólogo. Sono sempre occupato di morale e di scienza, non di fede. E tuttavia questo non vi ha impedito di mettervi contro la nostra santa religione. Io mi sono sempre soltanto preoccupato di fare filosofia. E le vostre affermazioni sulla Santissima Trinità e sull'inferno. Giordano tupou os perigos que lhe advinham de ser livre pensador e pôs-se na alheta. Para fugir às autoridades eclesiásticas, lecionou em diversas cidades europeias antes de se mudar para Paris e depois para Praga e várias cidades alemãs. Sabia que estava debaixo do olho. Contudo, depois de estar afastado da zona de poder da Inquisição Romana durante 15 anos, imprudentemente decidiu regressar à Itália. Caiu numa armadilha e regressou. Escolheu Veneza por um nobre veneziano o ter convencido do seu interesse pela mnemotécnica arte de memorizar. Giordano era um perito nessa arte, a qual lhe garantiu popularidade em alguns lugares da Europa. Conta-se que, antes de fugir para a Europa, numa ocasião demonstrou a sua técnica ao Papa Pio V, recitando-lhe um salmo em hebraico e repetindo-o a seguir do fim para o princípio. Por outro lado, Giordano estava convencido de que na liberal Veneza não cairia nas garras da Inquisição. Enganou-se. O canalha veneziano denunciou, Giordano foi preso pela Inquisição veneziana, que era branda, digamos assim. Estaria até disposto a suavizar as suas posições. Veneza dar-lhe-ia uma pena suave, mas Roma não esteve pelos ajustes. Pediu a extradição do herege, que foi levado para a cidade papal, onde começou o calvário de 7 anos de prisão e intermináveis interrogatórios. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, sunc in hora mortis nostri, amen. Para analisar e acompanhar o processo de Giordano Bruno, o Papa encargou o cardeal Belarmino, respeitinho, São Belarmino, o cardeal viria a ser canonizado. O cardeal Belarmino extraiu das obras de Bruno 8 heresias. Os inquisidores pediram-lhe uma retratação incondicional das suas teorias. Deram-lhe 40 dias para reconsiderar a sua posição. Ele bem prometia retratar-se, mas renovava as suas tolices. Foi-lhe dado mais tempo para reconsiderar, mas não fez mais do que confundir o Papa e a Inquisição. Em suma, de nada lhe valeu defender-se, explicando que não tinha interesse particular em questões teológicas, de nada lhe valeu reafirmar o caráter filosófico das suas especulações, que os seus pontos de vista não eram incompatíveis com a concepção cristã de Deus. Finalmente, teimoso como sempre, acabou por se chatear e por declarar que não tinha nada de que se retratar, que nem sabia muito bem de que é que eles queriam que ele se retratasse. O Papa Clemente VIII muito clementemente, ordenou que Giordano Bruno deveria ser sentenciado como um impenitente e ideias pertinaz. Pregais o Cristo de Braga, fazeis a guerra na rua, sempre virados para o céu, sempre virados para a Virgem. A Santa Cruzada manda matar o chibo vermelho contra a foice e o martelo, contra a alfabetização. Curai de ganhar agora os vossos novos clientes, além do pide e do bufo, amigos do usurário, além do latifundiário, amigo do capelão. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. Apercebemos-nos ainda melhor da brutalidade da execução de Giordano quando se consideram alguns pormenores que a tornaram verdadeiramente exemplar para os fiéis. O primeiro pormenor, verdadeiramente satânico, é que ele foi carbonizado vivo. Poderiam tê-lo queimado depois de o matar, era o que faziam às vezes por clemência. Mas Giordano não teve esse privilégio. A sentença da Igreja foi a de uma morte sem derramamento de sangue. Antes, foi humilhado na sua condição de eclesiástico. O modo de o fazer variava, mas genericamente consistia em arrancar-lhe o hábito e barbear a cabeça para fazer desaparecer a tonsura. A tonsura era um corte arredondado dos cabelos no topo da cabeça, usado por clérigos. Foi suprimida em 1973 por um Papa que eu considero bastante, Paulo VI. Ataram-no a um poste, amordaçaram-no para que não pudesse falar com os espectadores e para que não se ouvissem os seus gritos. Antes de acender a fogueira, um frade inclinou-se e deu-lhe um crucifixo a beijar. Giordano lançou-lhe aquele olhar feroz e desafiante estampado na sua estátua do Campo das Flores e virou a cara para o lado. As chamas consumiram o seu corpo e as cinzas foram lançadas ao rio Tibre. La verità è una sola, quella rivelata da Dio e custodita dalla Santa Madre Chiesa. Em início do século XXI, a Igreja pronunciou sobre Giordano Bruno, finalmente. Mas fê-lo como é hábito, com meias tintas, dando uma no cravo e outra na ferradura. Lamentou que o filósofo napolitano tenha sido queimado, mas sem o reabilitar. Giordano, insistem os eclesiásticos, foi julgado por um tribunal de inquisição sério e ponderado, num processo, entre aspas, conduzido no rigoroso respeito pelas normas que regulamentavam os processos acusatórios. Procurava-se desesperadamente, disse, obter uma meia-culpa do acusado, com o propósito de o poder absolver das acusações. O frade napolitano é sempre apresentado como um caráter egocêntrico e indomável, que enfrentou todas as autoridades religiosas da Europa do seu tempo e criticou todos os grandes acontecimentos da época, a começar pela conquista da América. O ponto principal não é saber se é Giordano quem tem razão ou se é a Igreja. Também não é Giordano ser teimosamente livre pensador. O ponto principal, digo eu, está em que não cabe aos governos e autoridades religiosas impor penas judiciais a opiniões religiosas ou outras, sejam verdadeiras ou falsas, a condenar e matar alguém por pensar de modo diferente, ou até mesmo negar o direito de publicação ou de leitura de uma obra, ou até mesmo negar o direito de publicação ou de leitura de uma obra por discordância em relação ao seu conteúdo. A Roma eterna dos mártires e dos santos, como se canta no seu hino, esteve mal, muito mal, em queimar Giordano Bruno, por mais herege ou blasfemador que este fosse. Ele próprio terá dito, posso ter sido qualquer coisa menos blasfemador. Mas que fosse blasfemador. Ponto principal é o Vaticano dos mártires e dos santos reconhecer o direito ao livre pensamento. O ponto é o Vaticano deixar definitivamente de querer prender o pensamento. Rádio Clássica Mente. Um divertimento de António Gomes.